pertenço ao luar. Canal 2 da Antena Web. Perdido, voltar atrás, como sabe perder. Se eu acordar pensando em ti, se eu fingir que não senti a emoção de querer ter a tua voz, o teu prazer, sussurrar, respirar como o vento, como o mar. Olha o céu, serei teu luar. Parto em busca desse teu amor, como quem procura o calor, o inverno. Só a ti eu quero amar. Basta que me digas que sim. Sussurrar, respirar como o vento, como o mar. Olha o céu, serei teu luar. Pago em busca desse teu amor, como quem procura. Canal 2. Vem, traz a luz que eu preciso. Aqui sou prisioneiro dessa solidão. Por não te ter eu sofro assim, sem fim. Fogo que queima como de um vulcão. A tua voz que chama na imensidão da noite. Procuro-te na cama, mas não te encontro. É tudo ilusão, nada. Eu sem ti não sou nada. Eu sem ti não sei viver. Vem me amar de madrugada. Nada, o vazio que é não ter. Deu a

palavra da razão. Podia ser se eu te à espera de um gesto, de um sinal. Secretamente tentando saber se dás por mim afinal. Secretamente à procura de um toque. Canal 2, Antena Web. Foi tão fácil deixar-me perder sem sinais no teu céu, pois eu já não encontro o caminho. Para não me ouvir. Vê a tua palidez, doces lágrimas se soltem de uma vez, posso ser o teu sol, tua oitava cor. Oh, então, o teu Thank you.